Não tem nada mais bonito lá na terra, já choveu. E não tem verde mais bonito nos teus olhos bonitos. Não distrai o pensamento.